pouca coisa mudou. O responsável pela nossa tragédia não assimilou que pra mudar é necessário mais que discurso. No percurso falei com gente estúpida. Penso no que diz nossa bandeira, fica em dúvida. O que será que eles acham de nós? Que não sabemos falar, que não sabemos votar. Ha! Nossa voz tá no ar. Por mais que eu tenha espírito de mudança, vejo contradições que me causam desesperança. Cansa ver tanta gente ignorante, tratando gente humilde de forma arrogante, deselegante ao lidar com a maioria, que fala com sotaque de periferia. Na correria, sobrevivendo à covardia daquele que nos retribui com antipatia. A superação me emociona, mas a apatia dos irmãos me decepciona. Vivemos na democracia que não funciona, condição social que aprisiona. Vários mão malona, sentados na poltrona, recebendo bordas que serão ditadas na telona. E nos deixam como herança, uma verdadeira erupção de criança. Na minha lembrança, não dá pra esquecer o que eu vi. Na lembrança, não dá pra esquecer o que senti. Percebi que a polícia continua sendo o braço governamental na favela disseminando mal, com suas fardas e caveirões, a serviço daqueles que controlam opiniões, que roubam milhões, donos de mansões, constrói a riqueza com a fraqueza de multidões. Tubarões engolem o peixe pequeno. Não vejo plantação de coca no nosso terreno. Vai além. Vejo plantações de vida, de sonho, de morte, ferida que não cicatriza, que não ameniza. Se o clima tiver tenso, a paz não se estabiliza. Pra mim é muito fácil de ser entendido. Sem educação, vários de nós vai virar bandido. E a nossa pena não é branda. Perdemos a infância, a juventude, a fila anda. Menos pra quem tem família com dinheiro, que paga pelo erro do filho o tempo inteiro. Atitude que eu não me identifico. Bateram na empregada só porque o pai é rico. Pai que vai a público falar de ética, sem saber que o filho é envolvido com droga sintética. Vida frenética, fazendo merda pela rua, com a certeza que a justiça é menos energética. Não é assim com a gente. Nova operação policial leva a alma de um inocente. Deixa a criança ferida, com bala perdida, mais punição como medida. Revelando incompetência, tem o complemento no refrão que é na sequência. Combatente, não aceita, comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Rouba muito, magnata, não vai para da cadeia e usa terno e gravata. Causa e efeito, só dever, sem direito. Combatente, não aceita, comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Rouba muito, magnata, não vai para da cadeia e usa terno e gravata. Causa e efeito, só dever, sem direito. A corrupção permite que a atrocidade ultrapasse seu limite. Por mais que parte da elite evite, um afro-genocídio existe, onde pessoas morrem por conta da cor. Com sobrenome comum não temos valor. Artista caô, que fala de amor, não fecha com nós, nem na hora da dor. Por isso eu faço do meu palco um púlpito, usando minha voz contra o Brasil que é corrupto. Impunidade fala mais alto, os homens de preto sobem o morro pra defender o asfalto. Que impotentes assistem à tragédia do desnível entre a favela e a classe média, que trata o gueto como se fosse a África, numa distância que nem chega a ser geográfica. Distanciamento provocado pelo preconceito, como se nascer aqui fosse um defeito. Não é, é parte do destino que você ajudou a escrever quando não quis se envolver. Vem, vem aqui combater a consequência de política de ausência que resulta em violência. Se o foco não for mudado, não terá um resultado. E o ódio na juventude é uma tendência. Sem escola, sem escolha, expectativa de vida até que o crime te recolha. Vários do lado do bem são empurrados pro mal, vítimas da convulsão social. País tropical, povo sensual, fábrica de gente em condição marginal, que não conseguem pensar, que não conseguem falar. Parasitas não irão prosperar. Combatente, não aceita, comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Rouba muito, magnata, não vai para da cadeia e usa terno e gravata. Causa e efeito, só dever, sem direito. Combatente, não aceita, comando de canalha que a nós não respeita. Excluído, iludido, quem nasce na favela é visto como bandido. Rouba muito, magnata, não vai para da cadeia e usa terno e gravata.